dia. Então vamos viver, quero sua companhia. Hoje quero só beber minha caipirinha. Viver além de sobreviver a boa vida. A tarde é quente como no Rio de Janeiro. Muito gelo, corpo suado, prende o cabelo. Refresco ela tipo uma caipirinha. Frutas vermelhas, já dei na telha, ela tá sozinha. Limada persa, jogo conversa fora. Quero tudo agora, desce o mar de amora. Você é quente, seu apelido agora é Caribe. Caipirinhas de saquê com kiwi, desinibe. Tô te devorando enquanto eu olho, cê tem um sabor que eu gosto. E eu deixo óbvio, tá um dia lindo, disse eu sou bem-vindo e tira o óculos. Que é pra eu olhar seus olhos, você tem um gosto eclético, eu também então. Somos um pouco céticos, aperto sua mão. Fiquei um pouco mais poético depois da de limão. Você é minha caipirinha, me deixa alto como um avião. Se preocupar pra quê? Aproveita o dia. Então vamos viver, quero sua companhia. Hoje quero só beber minha caipirinha. Viver além de sobreviver a boa vida. Clima tropical só deixa tudo abafado. A música do mar não para como São Paulo. Pedi uma caipirinha porque tava inspirado. Botei o guarda-sol, aguardei, fiquei sentado. Passando várias minas, cê sabe que os mano pira. Na areia o desfile de ruivas, morenas e loirinhas. Vejo as mais bronzeadas checando a marquinha. Enquanto tem outras conversando com as amigas. Dá mais açúcar que essa caipirinha adocica. Pretendo aproveitar até acabar o sol do dia. Um brinde ao bom vivan, essa é a boa vida. Limão, vodka, gelo nos copos, cria harmonia. Garotas lindas de biquíni, cria fantasia. Corpo suando, gelado, é minha medicina. O vento arrastando ondas, minha sinfonia. Tá tudo bem, mas tô atrás de melhoria. Se preocupar pra quê? Aproveita o dia. Então vamos viver, quero sua companhia. Hoje quero só beber minha caipirinha. Viver além de sobreviver.